Nacional, uma emissora FBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora e nós vamos tratar hoje da nova lei de crimes na internet, a lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dieckmann. Ela entrou em vigor no começo da semana passada, depois de 120 dias de sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em novembro do ano passado, juntamente com a Lei Azeredo, que saiu da pena do gabinete do então deputado Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, uma outra lei que também entrou em vigor na semana passada. Nós vamos tratar dessas duas leis aqui. Não, evidentemente não houve tempo ainda para serem aplicadas, porque embora a internet e os crimes sejam muito rápidos, ainda não deu tempo de fazer a denúncia, tipificar, qualificar essa coisa toda. O doutor Paulo Freitas Ribeiro, professor da PUC e advogado criminalista e presidente da Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados Seccional Rio de Janeiro, está aqui conosco no estúdio para tratar dessa questão. Bom dia, Paulo. Eu queria que você começasse o programa hoje explicando para a gente essas nuances. Primeiro o seguinte, essas leis são leis específicas, elas levam o nome, inclusive, não só do seu autor, no caso da Lei Azeredo, mas o caso da Carolina Dieckmann, uma lei que é inspirada naquele vazamento de fotografias da modelo. E elas são aprovadas e incorporadas ao Código Penal, é isso? Elas tipificam crimes específicos no Código Penal. Isso é uma novidade, na realidade, nesse Código Penal brasileiro, que já é um Código Penal cheio de retalhos, é uma colcha de retalhos já antiga, né, na verdade. Como é que a gente pode ver, encarar isso aí para a pessoa que está fora dessa discussão da internet, dos crimes cibernéticos, como é que a gente pode ver isso? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra muito grande participar desse programa. Prazer é nosso. E gostaria então de fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o nosso Código Penal é de 1940, na parte especial, ou seja, aquela parte que tipifica as condutas como criminosas é de 1940, portanto, de uma realidade completamente diferente. Existiram desde então alguns projetos de Código Penal, ou seja, de uma mudança global da legislação, inclusive há um recente que está em discussão, e o melhor seria que a mudança fosse global, porque, como você bem disse, quando não há uma mudança global, quando há essas mudanças pontuais, o código acaba perdendo a sua noção de sistema, fica, como você bem colocou, uma colcha de retalhos. Entretanto, como a mudança de um código inteiro é algo muito complexo, o legislador acaba optando por fazer mudanças pontuais de modo a conseguir regulamentar situações que a vida foi criando e que a legislação ficou absolutamente defasada. Com relação à internet, essa é uma questão das mais evidentes, porque evidentemente que em 1940 não, nem se pensava, nem se imaginava que pudesse existir a internet. Antes de dizer o que é exatamente essa lei, é preciso fazer uma distinção que é a seguinte. Não é que todos os crimes praticados através da internet não fossem crimes até então. Porque a internet é um meio. Então, inúmeras condutas lesivas praticadas através da internet já eram previstas como crime pelo Código Penal. A pedofilia, por exemplo. Pedofilia. Né? O próprio caso da Carolina Dieckmann, vamos lembrar, não existia a Lei Carolina Dieckmann, e aqueles que praticaram o ato tido como lesivo estão sendo perseguidos criminalmente. Por quê? Porque ali se falava numa possível extorsão, ou seja, acessaram indevidamente as imagens dela e estariam exigindo vantagens para não divulgá-la. Recentemente também houve outro episódio relacionado a um outro ator da TV Globo, no mesmo sentido. Ou seja, naquela época, essa conduta já era criminosa. Não é o fato de alguém praticar uma extorsão, uma ameaça, uma ofensa à honra através da internet que não haveria punição. Haveria, e há. Entretanto, a internet ela cria vastas outras possibilidades que essas não eram previstas como crime. Então, por exemplo, a legislação sempre previu como crime você devassar indevidamente uma correspondência, uma carta. Na época do código não existia o e-mail, não existia a internet. Então, seria crime você devassar um e-mail alheio? Da mesma forma, a lei não punia, até então, aquelas ações de derrubar páginas da internet, de acessar indevidamente sistemas de informática, seja para fins privados ou não. Então, a legislação, nesse sentido, veio cobrir esta lacuna. Veio considerar como crime aquela conduta de quem invade, acessa indevidamente sistemas de informática, mesmo que daí não derive uma consequência imediata. O código já previa como crime essas condutas quando isso redundava numa consequência imediata, num crime de extorsão, por exemplo. Certo. Doutor Paulo, como intervenções pontuais, essas modificações ou esses adendos ao Código Penal brasileiro vêm ao sabor das circunstâncias, como você acabou de dizer. E isso contempla casos muito específicos, até batiza a lei com o nome de pessoas por causa dessa coisa tão pontual, dessa coisa tão específica. No entanto, nós temos no arcabouço da internet, né, no âmbito geral da internet, nós temos um verdadeiro universo, uma gama variadíssima de possibilidades. Essa lei Carolina Dieckmann contempla um desses aspectos, por exemplo, que trata da violação da correspondência, né, por meio eletrônico, que é o caso do e-mail, até por pessoas que privam da sua intimidade, são da sua relação afetiva, como pessoas que de repente podem se tornar desafetos por razões afetivas quaisquer que sejam, né? Isso é uma coisa nova, uma figura nova nesse Código Penal. Como é possível nós termos um Código Penal que convive ao mesmo tempo com situações tão antigas, que são da década de 40 e, portanto, já vinham de antes, por isso foram parar no Código Penal, são, portanto, de 1930, 1920, e questões tão atuais, tão contemporâneas como essa questão dos crimes da internet e que envolvem relações como essa que eu acabei de dizer? Na verdade, essa sua colocação é muito importante de ser feita, porque ela demonstra a necessidade que há de haver uma mudança completa no código. Porque, veja só, essas questões pontuais, que são essas mudanças pontuais, que são feitas ao sabor de escândalos que acontecem, elas têm como principal defeito o fato de normalmente ocorrerem às pressas. Então, em primeiro lugar, essas leis que são feitas muito rapidamente, elas acabam contemplando vícios, dificuldades na interpretação. Quer dizer, o ideal é que seja feito um estudo e que haja uma discussão para que a lei entre em vigor de maneira mais correta. Então, realmente, você pega o Código Penal, você tem inúmeros crimes, figuras penais previstas como crime, que dificilmente acontecem mais hoje em dia. E, no entanto, o que acontece mais, e, por exemplo, com frequência essa questão da internet, acaba sendo ou não prevista, ou, quando prevista com alguma dúvida na sua interpretação. Então, por exemplo, houve uma época no passado, recente, que teve um caso de falsificação de medicamentos. Vocês lembram disso? Sim. Falsificação de antibióticos, falsificação de pílula anticoncepcional. Farinha, né? Que era vendida como farinha. Então foi alterada a lei nessa época por um motivo emocional e foi prevista uma pena elevadíssima para quem vendesse um produto, mesmo que não falsificado, mas sem registro na autoridade competente, uma pena mínima superior ao tráfico de drogas, por exemplo. Para que você tenha uma ideia. Então, esse é o maior problema dessas mudanças pontuais, porque elas são feitas numas situações emocionais. No calor, né? No calor. O clamor da opinião pública. O clamor da opinião pública. Então, às vezes, a pena é exacerbada, às vezes, o texto da lei não é muito técnico. Essa lei mesmo, agora, por exemplo, os autores já estão criticando, a doutrina, os estudiosos já vêm criticando os termos que são utilizados na lei porque podem gerar ambiguidades e dificuldades na sua aplicação. Que tipo de ambiguidade? Por exemplo, que eles estão criticando? Por exemplo, a lei usou a expressão invadir dispositivo informático alheio, como sendo a principal conduta. Esse termo invadir no Código Penal, na legislação penal, sempre foi usado com um sentido mais do emprego da violência, com o emprego da força. Pé na porta, né? Exato. Invasão de domicílio. Emprego da força. Então, isso já vai gerar uma certa dificuldade na interpretação, porque melhor seria ter usado acessar indevidamente. É verdade. Sem autorização, sem alguma coisa desse tipo. Exatamente. Né? Quer dizer, até nessa questão, ô Paulo, até nessa questão a gente peca, o legislador peca. E não só o legislador, como também o executivo quando sanciona, quando promulga uma lei, o Congresso Nacional. Esse tipo de vício de linguagem que é a falta da tipificação correta, precisa, que vem muito nessa coisa de atender o clamor público, vem no calor da paixão que aquela situação provoca, mas você acaba prejudicando ao invés de você avançar numa legislação. Eu estou aqui na ponta da linha também com o Mário Brandão. O Mário Brandão é presidente da Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, que são as lan houses, como nós conhecemos mais popularmente, lan houses. E como presidente da Associação de Lan House, o que é uma lan house? É um negócio que tem N computadores ali, que são ligados em rede à internet. As pessoas pagam, sentam lá e utilizam durante um período de tempo. E como é que qual é a responsabilidade do dono de uma lan house num caso específico de uma lei como essa lei Carolina Dickmann, como essa lei Eduardo Azeredo, que entraram em vigor no começo da semana passada? Bom dia, Brandão. Bom dia, querido. Bom dia a todos. Olá a todos. Como é que você recebe essa nova lei? Qual é a sua impressão como presidente da Associação das Lan Houses? Vamos lá. Eu tive a oportunidade de participar do processo de refação algumas vezes desse projeto legislativo. Então, assim, só para pontuar, digamos que abaixo de 5 seja uma lei ruim, negativa, acima de 5 seja uma lei com características mais positivas do que negativas, 10 é uma lei ótima, 0 é uma lei péssima, eu acho que essa lei está aí entre o 6 e o 6,5. Ou seja, ela é uma lei um pouco melhor do que pior. Só que, contextualizando, o que acontece é o seguinte: o projeto legislativo que vinha sendo costurado no Congresso ao longo dos tempos para punir crimes na internet, antes dessa lei, era uma lei que a gente conhecia como Lei Azeredo, que alguns chamaram de AI-5. Essa lei era muito pior do que essa, porque, principalmente para quem trabalha com oferecimento de acesso à internet, do momento em que você coloca como crime, por exemplo, copiar um MP3 ou então fazer qualquer tipificação, como você transforma em criminoso condutas comuns, você traz para o universo da legislação penal gente que não é criminosa. E aí, o que acontece? Essa lei foi oportunista, ela foi feita às pressas, eu preciso reconhecer esse processo, mas do ponto de vista de quem a viu nascendo, ela queria ser um tapa-buraco para que a lei do Azeredo não evoluísse, para que ela não tivesse chance de atender um anseio por uma legislação que tipificasse crimes penais da internet. Então, assim, ela é uma lei boa? Não. É uma lei bem escrita? Não. Mas um dos objetivos do processo de construção dela foi sanar satisfazer a necessidade de uma tipificação penal que a lei da Azeredo ao longo dos tempos, e todos concordávamos que ela era muito ruim, se você comparar uma com a outra, a da Azeredo é muito pior do que essa. Ô Mário, a lei Azeredo, que também entrou em vigor agora, que já está em vigor, é uma lei... Foi esquartejada. Ela foi bastante expurgada de questões polêmicas. porque ela previa, inclusive, a obrigação dos provedores de fiscalizar e guardar os registros da atividade do usuário. E isso é uma coisa inviável, impossível de se fazer, não é não? É, não só impossível, mas observa só, imagina um dono de lan house tendo que guardar tudo que é feito naquele espaço por todas as pessoas. Assim, ou bem a privacidade, a intimidade das pessoas é preservada, ou bem isso é guardado por alguém que realmente tenha condição de fazê-lo. Você estava transformando praticamente todo o dono de lan house do Brasil, e olha que a gente tem mais de 50 mil, em guardião de informações pessoais e privadas de 30 milhões de brasileiros. É, isso parece, sabe o que, é que parece isso, Mário? Parece resquício autoritário de um Estado não democrático, de um Estado de exceção como nós vivemos naquele período da ditadura militar. É, nós estamos ouvindo aqui o Mário Brandão, que é presidente da Associação Brasileira das Lan Houses, que são os Centros de Inclusão Digital. E estamos também com o Dr. Paulo Freitas Ribeiro, que é presidente da Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu queria aproveitar, Paulo, que o Mário está falando essa questão, que é uma questão do anacronismo flagrante. Nós temos uma legislação brasileira que corre atrás, como o Mário acabou de dizer, da realidade. Você está sempre a reboque dos fatos, dos acontecimentos. Parece que há uma incapacidade de prever, até com o auxílio de técnicos, especialistas, estudiosos de informática, advogados como você, e de legisladores, em resumo, de você criar um arcabouço capaz de você ter uma malha legal para proteger usuários, provedores, em resumo, todas as pessoas que convivem no âmbito da internet. Como é que você vê essa questão? Como é que você analisa isso? Eu concordo inteiramente com você. Veja bem, essa mesma questão aí, por exemplo, da legislação, da lei que ficou conhecida como Eduardo Azeredo, esse projeto estava em discussão há muito tempo no Congresso Nacional, vinha estabelecendo, prevendo normas que seriam evidentemente inconstitucionais, mas de uma evidência assim flagrante. Por exemplo, essa obrigação dos provedores guardarem todo o material, todas as comunicações das pessoas privadas, isso era de uma inconstitucionalidade flagrante, evidente, pelo fato de atentar contra a intimidade e a vida privada de todas as pessoas. A Constituição Federal diz que é sigilosa a vida privada, as comunicações, que só podem ser quebradas por ordem judicial e na forma da lei. De tal sorte que isso seria flagrantemente inconstitucional. Então ela acabou sendo decotada, essa lei, em razão disso, e criou, foi editada com normas que são praticamente inócuas, como, por exemplo, dizer que os estados têm que criar delegacias especializadas no combate aos crimes de repressão à informática, o que já é uma prática em quase todos os estados. Aqui o Rio de Janeiro já tem uma delegacia bastante atuante nesse sentido. E outra dizendo que o juiz pode determinar que uma página que contenha uma comunicação racista ou que incite o ódio à religião, etc., que o juiz possa determinar a derrubada dessa página. Isso também era algo que a legislação já previa, evidentemente, e que já era aplicado pelo judiciário. Então é uma lei que se tornou absolutamente inócua, porque ela pretendeu controlar a internet de tal forma que ela seria ou anacrônica, como você me colocou, ou inconstitucional. E o que era importante não era visto. O que é importante? O que é importante são os abusos cometidos pela internet, e continuam sendo cometidos. Então foi editada uma lei que é boa, ela tipificou uma conduta que não era tipificada. Mas ela precisaria, ou seja, esses anos todos de discussão aí desse projeto do Azeredo foram perdidos, porque não se discutiu efetivamente o que era importante, e a lei acabou sendo aprovada em razão de um acontecimento que determinou a sua rápida tramitação. Então, quando você diz que não era necessário que houvesse estudos mais aprofundados para que as comissões do Congresso Nacional tinham evidentemente que se preocupar mais com isso, mas com a necessidade de uma regulamentação dessa realidade nossa, que muda de forma cada vez mais rápida. É verdade. Agora, a partir disso aí, ô Mário, nós temos em discussão no Congresso, e já se arrasta isso, parece que não teremos uma solução nem satisfatória, nem a tempo, desse marco civil da internet. Isso também viria para contribuir. Se houvesse um marco civil, você teria um cenário que contribuísse para a coibição e intimidação de criminosos, não é não? Sim, porque acho que assim, um dos princípios mais básicos a tipificação do criminal, ela protege bens jurídicos e bens jurídicos valorosos. A violação desses bens jurídicos implica na punição, seja civil, seja criminal. E esses direitos não foram estabelecidos. As proteções, os direitos que as pessoas têm na internet não foram colocados em pauta ainda, porque o marco civil ainda não foi votado. Então você tem a punição pela violação de direitos, entre aspas, né? pela aprovação dos tipos penais, mas há uma falta de dizer assim, olha, aqui eu tenho direito. Porque, por exemplo, a Constituição diz que eu tenho direito à privacidade, etc. e tal, mas aí entra toda aquela discussão. Por exemplo, o anonimato, ele é legítimo? O anonimato é uma coisa que é extremamente discutida. Por quê? Porque a Constituição veda o anonimato para manifestação de expressão, de opinião. Mas, mesmo isso, dentro do próprio STJ, isso é controverso. Alguns dizem que não, há exceções, outros dizem que não é bem assim. E aí você vai e começa a se perguntar, qual o sentido de se ter um tipo penal tipificado se os direitos civis, né, se os direitos não foram ainda pautados? E acho que o marco civil, o mínimo que poderia ter sido feito era o seguinte, olha, vamos extenuar o marco civil, vamos discutir o marco civil e aprovar o marco civil para que então a gente possa ter em cima dessa coisa, uma lei penal relativamente coerente. E a gente botou o carro na frente dos bois. A grande realidade é essa, porque essa lei da 12.737, ela não poderia vir anteriormente ao marco civil. O marco civil estabelece condições fundamentais para que o usuário consiga conhecer a que ele tem direito, quais são os direitos e deveres também, mas no âmbito civil. É como se a gente primeiro batesse para depois perguntar. E acho que o marco civil ele está perdendo uma excelente oportunidade de ser aprovado. Temos um texto muito mais maduro e eu torço para que ele consiga, ainda esse ano, ter um texto que agrade gregos e torianos. É verdade. Fala aí, Paulo. Bom, essa consideração é importante, embora ela não inviabilize a aplicação da lei na minha ótica. Ela é importante pelo seguinte, porque essa lei, intitulada Carolina Dieckmann, ela trouxe uma conduta, uma tipificação com diversos termos que são termos técnicos. Técnicos. E o problema é, como você não tem a definição desses termos técnicos, você gera uma insegurança na aplicação da lei, porque não se sabe exatamente qual é a interpretação a se dar a esses termos técnicos. Por exemplo, dispositivo informático, violação indevida de mecanismo de segurança. Nada disso a lei diz o que é nem esclarece. Ela conceitua e deixa para lá. Ela diz que o crime se praticará dessa forma, mas não há uma qualificação, uma classificação jurídica do que sejam esses termos. Quer dizer, assim, o mecanismo de segurança, pode ser considerado mecanismo de segurança isso, é isso. Quer dizer, uma lei realmente que descesse a minúcias e a detalhes, ela poderia ser muito mais facilmente aplicável, né? Ou então ela deveria ter se valido de expressões não tão específicas como essa. Quer dizer, ao mesmo tempo específicas e vagas. Exato. Porque amanhã alguém pode dizer que no meu computador, se alguém acessar um e-mail meu, isso não é crime porque Eu não tenho um mecanismo de segurança. É. E isso, inclusive, está previsto na lei. Quer dizer, se você não tem firewall, ou se você não tem um mecanismo de segurança próprio, você está vulnerável nessa questão aí. Mas o Mário falou uma coisa que eu acho interessante, porque me parece que mais do que uma característica dessa nova lei, ela é uma característica, é um viés da cultura brasileira, do Estado brasileiro. É essa cultura do bate primeiro para depois perguntar. Entra, mete o pé na porta primeiro para depois saber se houve realmente crime ou infração, alguma coisa. E isso é um viés da nossa cultura, que acontece no dia a dia em todo canto, né? Isso é uma visão, e olhando só especificamente sobre a ótica do direito penal, é uma visão absolutamente distorcida do direito penal. Por quê? Porque o direito penal, ele deve ser uma última ratio, ou seja, quando as outras normas dos outros ramos do direito não funcionarem, quando as regras do direito civil não funcionarem para coibir determinada conduta, aí o direito penal vai entrar com a sua ferramenta mais grave, que é a pena criminal, para punir aquela conduta. Mas, infelizmente, o que a gente vê é o direito penal sendo usado como de uma maneira simbólica, ou seja, para dizer para a sociedade que o Estado está agindo com rigor. Então, repare, antes mesmo de se regulamentar do ponto de vista civil a internet, vem a lei e pune. Não é que a lei penal tenha vindo precocemente, não. A lei penal veio com atraso. O que acontece é que muito mais atrasada ainda está a definição a questão é essa. Da regulamentação civil da internet. Pois é, nós temos, inclusive, você tocou num aspecto interessante, que é, nós temos o Código Penal, que é um Código Penal de 1940, e que ainda carece de uma revisão profunda, mas temos um Código Civil que era anterior, da década de 10, e que foi reformulado, enfim, e ainda traz resquícios, embora tenha sido bastante atualizado, acabando inclusive com figuras que eram históricas, como por exemplo a figura do adultério, caso de polícia. Adultério ser caso de polícia em 2013 é coisa do Brasil, né? Senão não poderia. Cabeça do casal, esse tipo de conceito que era absolutamente defasado e fora da realidade. Mas nós temos, em resumo, um Código Civil que não contempla essas relações também. E isso é que cria esse pântano de interpretações, más interpretações, confusões, esse tipo de coisa, não? Com certeza. Fica parecendo que o legislador, quando sabe que determinado tema é objeto de muita polêmica, em vez de enfrentar o problema e decidir, como representante do povo, da sociedade, resolver essa questão, não, ele fica tangenciando esses problemas e vai jogando a coisa para frente, até criarem-se problemas graves. Ou seja, quando o legislador não faz isso, aí o judiciário acaba tendo que fazer, porque a sociedade vai cobrar do judiciário. Pois é, e faz também de uma forma enviesada, porque o judiciário entra já no Código Penal, quer dizer, já entra na punição, porque não teve antes uma conceituação, uma legislação que permitisse uma compreensão mais ampla e mais profunda da questão, né? Com certeza, exatamente. Você falou tudo, quer dizer, em vez de se regulamentar a lei civil e o judiciário aplicar essa questão toda na lei civil, vem no criminal. Por quê? Voltando ao que eu disse antes, porque o penal tem um caráter mais simbólico. Fica parecendo, não, o Estado está agindo. É verdade. Está sendo punido. Na verdade, essas punições, elas são percentualmente mínimas, insignificantes. Se nós formos imaginar a quantidade de crimes que são praticados hoje pela internet, sobretudo crimes graves, econômicos, pessoas que praticam até de outros países, né? Porque é muito mais cômodo o sujeito desviar dinheiro de uma conta bancária do seu computador do que ir lá assaltar uma agência bancária. É mais cômodo e mais fácil. Mais fácil e mais seguro. É mais seguro. Mais seguro. É verdade. E quer dizer, você, todo mundo, todo dia, recebe milhares de e-mails que todos sabem cujo objetivo é um objetivo ardiloso de conseguir dados, seus dados pessoais, para fins ilícitos. E qual é a efetiva quantidade desses crimes que é identificada? Qual é o percentual de criminosos que é punido efetivamente nesses casos? É mínimo. É mínimo. É como também no tráfico de drogas, né? O que é preso é mínimo em comparação com o volume total. Então é editada essa lei porque o Estado vai dizer, não, eu estou agindo. É uma satisfação à sociedade. Eu estou punindo criminalmente. Agora, a questão macro, que é a definição das relações O que pode e o que não pode ser feito através da internet, isso não acontece, isso prejudica muito. É, isso aí, inclusive, era o que o Mário estava falando ainda há pouco, dessa questão de você não saber o que, que é, é o direito a você emitir opinião, a você acessar, o direito de você escrever o que você quiser, falar o que você quiser, hein, Mário? Oi, Mário. É, quando você... Alô? Oi, fala aí. Pronto. É, no fundo, no bojo de todas essas informações, eu acho que cabe também uma reclamação, assim, um meia-culpa da sociedade. Eu, como membro da sociedade civil, e assim, a quantidade de pessoas que reclama depois do texto pronto é infinitamente improporcional, inflexível em relação à quantidade de pessoas que se preocupam a opinar no processo de construção legislativa. A quantidade de textos que vão passando pelo Congresso e tem consultas públicas e não recebem colaborações, assim, e eu falo isso porque durante o processo de construção legislativa, de vários momentos, a gente viu, assim, textos com falhas enormes, que durante o processo de construção elas não foram, não foi atentado. E aí depois que o texto está aprovado, tem uma série de críticas que eu fico me perguntando, gente, nós deveríamos ter uma cultura mais preventiva enquanto sociedade de maior participação na construção legislativa. É verdade, isso também. Nós temos legisladores ruins que fazem textos ruins, mas também somos uma sociedade relaxa em construir colaborativamente textos positivos. É, isso é interessante, Mário, porque eu assumi a presidência da Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, há pouco tempo, na mudança do mandato, e nós temos lá três projetos, e um dos projetos é exatamente fazer o acompanhamento dos projetos de lei no Congresso relacionados à legislação penal, sobretudo os projetos que dizem respeito às mudanças pontuais. Porque quando há uma mudança, uma tentativa de mudança global, normalmente há uma comissão de juristas que é criada com esse fim, há uma maior discussão. Agora, essas mudanças pontuais, elas ocorrem sem que haja uma efetiva discussão sobre os temas. Como nós temos visto agora nesse caso das leis, da lei Carolina Dieckmann, lei Azevedo. Exatamente. Exatamente, quer dizer, se houvesse um acompanhamento maior, talvez, não direi que isso acontecerá, mas talvez se evitem alguns equívocos básicos. Agora, isso também, essa ação específica da comissão da OAB que você preside, Paulo, ela também vem tapar um buraco ou remendar ali uma falha da sociedade brasileira, que é o que o Paulo apontou, o Mário apontou. Quer dizer, você não tem uma sociedade que participe realmente, que discuta. A gente tem uma sociedade muito... a sociedade da outorga, né? Como dizia Pompeu de Souza, dizia que o Brasil tem a história da outorga, né? A independência foi outorgada, a libertação dos escravos foi outorgada, e não há uma história de conquistas. A sociedade brasileira, ela parece que não tem essa história, e ela não luta pelos seus direitos e pelos seus deveres também. É, isso parece que o Mário estava colocando. Quando a OAB Rio de Janeiro cria uma comissão para acompanhar as questões pontuais, ela está exatamente tapando um buraco, tentando tapar um buraco. Nós devíamos fazer um trabalho mais profundo e abrangente na sociedade. Não sei como isso aí. Como é que você imagina isso? Eu acho que isso é decorrente da nossa formação cultural, dos períodos de ditadura que nós vivemos no passado, em que a sociedade não era só estimulada, ela era proibida de participar desses processos e era punida se quisesse participar dessas discussões. Então, a nossa sociedade, a gente pode dizer que é uma sociedade nova, uma sociedade culturalmente nova, em formação em decorrência disso, né? Então, de fato, esses espaços que a sociedade civil tem que ocupar e participar mais dessa discussão ainda são bastante incipientes e tem que haver cada vez mais um estímulo nesse sentido. O que a Ordem dos Advogados está pretendendo fazer exatamente no Rio de Janeiro é exatamente no âmbito de sua atuação ocupar-se mais disso. Voltando àquele exemplo que eu dei da falsificação de remédio, como é que uma lei pode dizer que a venda de um cosmético sem registro na autoridade competente possa ser punido com a pena superior ao do homicídio simples. Como é que pode um negócio desse? Como é que uma lei, e até hoje em vigor, que está até hoje em vigor. Está até hoje em vigor. E como é possível isso? Está até hoje em vigor. Bom, você que é o advogado da história, é o criminalista. Como é possível isso, na verdade? É absurdo. Você tem uma ideia? Nos tribunais, às vezes, o sujeito que é pego praticando esse crime, ele fica pedindo que o juiz desclassifique a sua conduta desse crime para o crime de tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas é punido com pena menos grave do que isso. É menos grave. Então é uma situação absurda isso. Absurda. E isso acontece com muita frequência nessas mudanças pontuais. É verdade. Porque não são acompanhadas e são feitas normalmente e com esse vários, vício de origem, que é a motivação do caso específico. Ah, aconteceu um crime muito grave, que causou um clamor público muito grave. Então vamos mudar essa lei para torná-la muito grave. Mas esquece-se que a lei é uma norma geral. É e abstrata, que e serve a todos contexto, os casos. Está num contexto. Então ela não pode nunca servir a um caso concreto. Ela não pode ser feita para um caso concreto, ou ela não pode ser pensada para um caso concreto. Quer falar alguma coisa aí, Mário? Além disso, pensar que ela se pretende perene, né? A pensar que a lei, uma vez lei, em teoria, ela perdura no tempo. Então, assim, situações pontuais vêm e vão. Agora a lei fica lá. Então, assim, a gente tem textos legais aí do tempo do Ronca que ainda existem, e quando a gente começa a acompanhar um pouquinho para trás, a gente começa a descobrir, como o próprio colega está falando, que isso não é uma situação nova. É verdade. O fato é, a lei Carolina Dieckmann foi aprovada às pressas, não é uma lei perfeita, está longe da nota 10, isso é um consenso. Na minha perspectiva, eu que vivi durante muito tempo o medo de uma lei, de um evento Carolina Dieckmann acontecer e aprovarem uma lei Azeredo muito pior do que essa, assim, a lei que foi aprovada é boa. Assim, se esse evento tivesse acontecido 2 anos antes ou 3 anos antes, quando a lei Azeredo ainda não tinha sido esquartejada e tirado seus dispositivos mais danosos, a gente poderia estar hoje tendo uma sociedade com uma lei extremamente negativa. É verdade. Eu queria, inclusive, voltar à questão aqui com essa lei, Carolina Dieckmann, que já tem duas questões aqui, uma apresentada pela Luciana, que é a nossa produtora, e outra do Luiz, que é o nosso operador aqui, que são ambas muito interessantes. E eu queria apresentar para vocês dois aqui. O que pode acontecer entre marido e mulher quando um dos dois invade o e-mail do outro? Em outros dados do computador para prejudicar o ex, quer dizer, invade na verdade para prejudicar o parceiro ou o ex-parceiro. Pode ser o parceiro atual. Isso aí é independente. Aí vamos descer minúcias, né, para saber qual é o caso. Mas o que pode acontecer quando uma pessoa prejudica deliberadamente o outro através da internet, utilizando subterfúgios que não são facilmente detectáveis? Essa é uma das questões importantes. Quer dizer, em princípio, a lei, ela não, ela diz que o crime pode ser praticado por qualquer pessoa. Então não há restrição pelo fato de ser parente, de ser marido, mulher. Essa restrição não existe. Mas o problema é que, no fim desse texto legal, diz assim: para obter vantagem ilícita. Quer dizer, vantagem, não é prejudicar ilícita. O outro. Esse termo vantagem, na ótica do direito penal, é sempre associado como vantagem de natureza econômica. Sim, pecuniária, né? Pecuniária. É nitidamente uma expressão empregada nos crimes contra o patrimônio. Então, novamente, repare, talvez há questões importantes que acabam gerando outros problemas muitas vezes mais graves decorrentes dessa invasão indevida não seriam objeto de punição. Eu não digo nem que necessariamente todas essas devessem ser objeto de punição penal, mas aí a gente volta àquele outro problema. Teria que ter uma regulamentação cível sobre isso. Não digo que o sujeito viu lá o e-mail do outro indevidamente, que isso por si só deva ser crime. E uma coisa que você falou que me assomou aqui a mente é o seguinte: essa identificação da vantagem com a pecúnia, com o dinheiro, já é também um viés deformado da construção do Código Penal brasileiro, que privilegia o patrimônio em detrimento da vida. Quer dizer, você atentar contra o patrimônio, roubar um banco é muito perigoso, é muito, né, muito danoso. E atirar numa pessoa sem querer, como é que é essa história? Na verdade, a lei é para proteger o patrimônio e a pessoa não fica protegida? Como é que é isso? É, quando insere essa expressão final para vantagem, para obter vantagem ilícita, dá nitidamente a ideia de que o objetivo é a proteção do patrimônio. Pois é, que é o viés central desse Código Penal, você é acha? É a base da legislação penal do Estado liberal. Ou seja, Estado liberal de 1800. Né? As críticas que se fazem ao nosso Código Penal é exatamente de que ele veio com o objetivo de proteger o patrimônio daqueles mais abastados. Né? Ele veio, na verdade, como uma ferramenta de Estado na proteção das pessoas que tinham mais renda, propriedade, proteger a propriedade dos ricos em detrimento dos pobres, etc. Quer dizer, ela já é antiga por origem. Em 1940, ele já surgiu numa inspiração antiga. Já numa época super, teoricamente, que ele não deveria ser mais já assim. Já não deveria ser assim, até porque nós estamos na América. Quer dizer, esse direito que vem lá da Europa é um direito muito antigo, não deveria ter sido nem incorporado aqui essa cultura jurídica do lado de cá, do Novo Mundo, né, que é o lado desse lado. Outra questão aqui que o Luiz... o Sampaio apresentou aqui. Oi, fala, Mário. Deixa eu dar só uma intervenção aí. Agora. Da Luciana. Agora. Porque tem um ponto, assim, que, óbvio, o colega que é advogado, membro da OAB, vai ter mais condição de pontuar. Mas eu lembro de ter assistido uma palestra uma vez e me colocou uma pulga atrás da orelha a pergunta da Luciana. Porque... vamos lá, a gente tem aqui o título 2 do Código Penal, dos crimes contra o patrimônio. Aí tem lá roubo, furto, extorsão, etc, etc. E o artigo 181, ele diz textualmente o seguinte: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Ou seja, o marido que rouba a esposa... ou que comete um crime patrimonial contra a esposa, está se roubando. Sim. Então ele não tem pena. Assim, não, ele não comete um crime. E no momento em que você tem lá nesses artigos novos do 154 e do 155, que foram inseridos pela lei da Carolina Dieckmann, como considerar essa vantagem patrimonial, se a vantagem patrimonial eventualmente existindo torna o cônjuge isento de pena? Eu não sei, eu acho que vai haver uma discussão. Como é que fica isso, Paulo? Rica, porque se não há vantagem patrimonial, não há o benefício. E se há vantagem patrimonial, é um crime contra o patrimônio. Se é um crime contra o patrimônio, o cônjuge é isento de pena. E aí, você entra naquelas discussões, que eu não sei se são infindáveis ou não, não sei se vão ser facilmente pacificadas, mas eu acho que o que há de mais comum em termos de crime na internet, por incrível que pareça, são os crimes familiares. Uhum. É justamente o marido que invade o computador da mulher para poder saber se está sendo traído ou não. É o filho que entra no computador do pai ou coisa parecida. E te confesso, eu tive uma conversa uma vez com um delegado de crimes de informática e, assim, disparado... a maior quantidade de ferramentas invasivas é engenharia social. A gente imagina que são keyloggers, phishings que são invadidos, realmente, a granel são. Mas os casos que mais produzem dano é do sobrinho que vai na casa do tio e pega a senha do tio, que está com um bilhetinho na tela do computador ou coisas parecidas. Sim. Eu acho que a gente vai ter muitas discussões nesse universo de informática agora, porque muita coisa que não existia com facilidade vai passar a existir. E certo. Muita discussão legal vai forçar a discussão de outros temas subsequentes, e acredito eu que não seria insano dizer que talvez essas discussões puxem uma revisão do Código Penal por inteiro, que já está sendo feita há anos e nunca sai. Diga, Paulo. É, de fato, o artigo 181 do Código Penal, ele, que é uma regra que vinda até do direito italiano, ele cria o que a doutrina chama de escusa absolutória, para dizer exatamente que o marido ou a mulher que pratica um crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, a pessoa é isento de pena. Então, quem pratica um furto, quem pratica uma apropriação indébita, quem pratica um estelionato até, contra o cônjuge, é isento de pena. Dentro do casamento. Eu acho que isso aí também tem aquela figura da mulher não poder testemunhar contra o marido nos tribunais. Tem isso a ver também, não? Não, aí a proibição da... A proibição não, a relativização do depoimento da mulher em detrimento do marido tem outra ótica. Aí tem por objetivo... Quer dizer, o fundamento da norma é o mesmo, né? Para a questão da família. Fica dentro do casamento, né? A coisa uma, né? A célula máter da sociedade, exatamente. Esse tipo de coisa. Então, quer dizer, quando a lei fala que o crime só existe para obter vantagem patrimonial, de fato, ou você vai dizer que essa... A lei não fala vantagem patrimonial, fala vantagem indevida. Ou você vai dizer que essa vantagem indevida é qualquer tipo de vantagem, mesmo a não econômica, o judiciário poderá, em tese, dizer isso, mas, teoricamente, o direito penal, é preciso lembrar... Ele é regido por regras bastante estritas, bastante rigorosas. Princípio da legalidade, princípio da tipicidade. Ela não admite analogia, não admite interpretações que possam conduzir a uma insegurança jurídica. Então, mais uma vez, a lei talvez não devesse ter utilizado essa expressão. Por outro lado, vamos lembrar também o seguinte, essa lei previu uma pena, que é uma pena branda, um crime de menor potencial ofensivo. É um crime que não pode resultar normalmente em pena de prisão. Portanto, é um crime punido apenas com penas restritivas de direitos ou pecuniárias. Então, veja só, você inclui aí uma gama de situações que podem ser, algumas sim, brandas, outras mais graves, mais complexas, todas elas numa pena relativamente branda. Sim. Então, faltou também... você talvez especificar melhor as condições da punição e também das reprimendas. Tem uma coisa que o Sampaio apresentou, que o Luiz Sampaio, que é o nosso operador aqui, que eu acho interessante nós abordarmos, até porque nós estamos aqui no rádio, e há uma discussão que já se torna uma discussão histórica no Brasil sobre rádio, por causa das rádios comunitárias e essas coisas, e agora com a internet, com a rede da web, você poder montar uma rádio dentro de casa é muito mais fácil, é muito mais acessível esse tipo de coisa. Como é que fica esse crime? Quem é que responde por essas emissoras? Você tem que pagar para poder botar uma emissora no ar, você paga uma mensalidade. Como é que fica? Quem é que é responsável? É quem recebe o aluguel? É quem paga? Como é que é a responsabilidade dessa veiculação de informação? E de opinião e tudo isso, né? Essa pergunta é bastante importante e interessante para esclarecimento. Com relação especificamente à responsabilidade criminal, penal, por essa lei, ou seja, praticado esse crime aí, previsto na lei intitulada Carolina Dieckmann, quem é que responde por ele? O direito penal, ele não admite o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Não admite isso. No direito penal, a responsabilidade ela é pessoal e personalíssima de quem pratica a conduta. E isso tem previsão na Constituição, quando diz que a pena não pode passar da pessoa do delinquente. E a razão de ser disso é porque o direito penal ele tem a ferramenta mais grave do arcabouço jurídico, que é a possibilidade, em tese, da privação da liberdade. Exatamente. Então ninguém pode ser preso em razão de uma conduta ilícita praticada por outra pessoa. Ou de um crime que não cometeu. Não precisamos nem responsabilizar outra pessoa. Exato. Não, porque em outros ramos do direito isso pode acontecer. No direito civil, por exemplo, a empresa, uma pessoa, pode ser chamada a pagar por uma conduta praticada por outra pessoa. Sim. Isso é que é responsabilidade objetiva ou responsabilidade de por fato de terceiro. Como o direito penal a pena é muito grave, que é a pena de privação de liberdade, só pode responder por ela quem praticou o crime. Então o artigo 29 do Código Penal diz assim, responde pelo crime quem contribuir para ele de qualquer forma na medida de sua culpabilidade. Então não é porque determinado crime é praticado através da internet, que o provedor será punido criminalmente por isso. Ele só será punido criminalmente por isso se ele intencionalmente contribuir para a prática desse crime. Do delito, né? Se ele participar objetiva e subjetivamente, ou seja, ele sabe que o sujeito está fazendo aquilo, ele não toma nenhuma providência, ao contrário, ele até estimula que aquilo acoberta que aquilo aconteça. Aí ele está praticando crime. Agora, você imagina um provedor onde passam milhares de informações ali diariamente. Se ele fosse responsabilizado criminalmente por tudo que vai dito ali pelos usuários, isso seria algo absurdo. Nós tivemos recentemente a prisão do presidente da Google no Brasil por causa desse tipo de coisa, né? Desse tipo de entendimento, que em seguida caiu. Na própria justiça, a justiça reconheceu que houve uma exacerbação ali. Não foi isso, Mário? Sim, e justamente isso nos preocupa de sobremaneira, porque imagina uma lan house, como já acontece, infelizmente, civilmente nós acabamos respondendo, uma pessoa entra numa lan house e manda um e-mail para ofensivo para fulano. Fulano entra na justiça pedindo uma reparação civil, acaba que o dono da lan house paga o pato. Você imagina isso no âmbito criminal? Pois é, mas aí você vê que é uma questão civil, não é uma questão criminal, né? A questão civil aí. Mas por isso há uma distinção aí, não é isso? Porque a responsabilidade de terceiros, ela é crítica. E assim, embora o texto atual não, e a lógica presente no direito penal não incide nisso, mas você e volta a bater no mesmo ponto. Isso é verdade. O texto inicial da Lei Azeredo dizia exatamente isso. A conduta criminal, por exemplo, coparticipa do crime de pedofilia o espaço onde a pedofilia acontece. Sei. Isso é um texto. Mas o espaço onde ela acontece. O dono do motel, se ele for. Se ele for irresponsável ao ponto de não verificar a identidade de alguém e menores de idade estiverem dentro de um motel, ele responde. Ele responde também, ele fica corresponsável por isso aí. Se ele Exato, viu entrar, ele e não barrou, e não chamou a polícia, né? Esse tipo de coisa. Bom, mas isso aí, Mário, é o seguinte, nós vamos ter que marcar um outro encontro, uma outra conversa. Até vou pedir a você para vir aqui ao Rio de Janeiro, para a gente fazer esse debate ao vivo aqui na rádio, para a gente conversar mais essa questão, porque hoje nós estamos tratando só dessa lei Carolina Dieckmann, que está em vigor desde o início da semana passada e que já causa tanta polêmica antes mesmo de ser acionada na justiça, né, doutor Paulo? Que não foi ainda, não houve tempo para isso, né? Como a lei, embora a lei tenha sido aprovada no final do ano passado, ela teve um tempo de vacatio legis. Esse termo significa que o legislador disse assim, essa lei só vai entrar em vigor daqui a tanto tempo, no caso, 120 dias. Então ela entrou em vigor semana passada. Pois é, não deu tempo ainda de... Ainda não deu tempo das autoridades... nós vamos voltar a esse assunto, porque certamente ela será acionada já, e aí nós vamos fazer não, mais um debate aqui. Demorar muito. Eu quero agradecer, viu, Brandão, a sua participação aqui. O Mário Brandão, presidente da Associação Brasileira dos Centros de Inclusão Digital, que são as Lan Houses. E é o doutor Paulo. Fala, Paulo, Mauro, ou Mário. A gratidão é minha, é um prazer grande estar com vocês. Espero que a gente consiga sempre participar desse valioso espaço de revisão do que está acontecendo no Brasil, né? Legal, muito obrigado ao doutor Paulo Freitas Ribeiro, também professor da PUC, criminalista, presidente da Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e enalteço a iniciativa da rádio para a discussão desses temas tão relevantes, tão importantes, sobretudo essa questão da legislação em torno dos problemas advindos do uso indevido da internet. Muito bem, nós ficamos por aqui. O tema livre de hoje, amanhã às 10h05 da manhã, nós estaremos. Um ótimo dia para todos vocês. Estaremos de volta aqui às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.